Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione onde nai? Motherfucker tá achando que meu rap é light. Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione onde nai? Motherfucker tá achando que meu rap é light. Sou engraçado, mas não sou comédia. Puxa rédea, cai da cela, sou da roça forever. É neve, vi neve, é neves, motherfucker, whatever. Se você fala inglês e só fala merda, aqui é Brasil, MC Kevin, forget. É a mulo saci, Halloween in the Texas, Kuka e Gurupi. I like it, I love them. Yeah, yeah, my dick in your hand. Querem hoje pra rave, os boys in Tomorrowland. Today is the day, I know you understand. Smoke weed every day, with my friends. Smoke weed every day, eu falei inglês. Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione onde nai? Motherfucker tá achando que meu rap é light. Motherfucker tá achando que nós é crazy. De folga das blaze, relax com os base. Ontem à noite eu liguei na Daisy. Não via ela vários days e vez. Outra a gente se entende. Me derruba no paint. Game over the end. Do you like my rap? Aí depende, tem que ser foda, não é só o que vende. Segura o freestyle, boy, que nós é o repente. Drop it like it's candy. Satisfazione a mente. 50 centavos, né? 50 cent. Ô fida, sei que cê understand. Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione onde nai? Motherfucker tá achando que meu rap é light. Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione onde nai? Motherfucker tá achando que meu rap é light. Satisfazione onde tem? E motherfucker tá achando que eu sou leigo. Satisfazione on the night. Motherfucker tá achando que meu rap é light.